distorce a verdade e a mentira eles aportam. A realidade a mídia não mostra, prefere uma intriga e uma boa chacota. A realidade a mídia não mostra, distorce a verdade e a mentira eles abortam. A realidade a mídia não mostra, prefere uma intriga e uma boa chacota. Hip hop de elite é a tortura do povo, situação se agrava enriquecendo a Rede Globo. Do 12 ao 15 de maio de 2006, rebeliões e morte pelo sistema que fez presidiar os torturados, humilhados, superlotação, higiene zero, castigado pela falta de assistência médica. Uma comida péssima, doença de seda, cotidiano revoltante que gerou o ódio do pecador que com a ira forte agiu, é óbvio. Ferida mexida nunca sara e sangra, quem não ajuda no cutuco que arranca. O anticorpos que sara o corte da faca, onde não tem magia, nem mago, nem fada. Tudo é real, a miséria traz a dor, mas por enquanto a tela tá mostrando só o amor. A realidade a mídia não mostra, distorce a verdade e a mentira eles abortam. A realidade a mídia não mostra, prefere uma intriga e uma boa chacota. A realidade a mídia não mostra, distorce a verdade e a mentira eles abortam. A realidade a mídia não mostra, prefere uma intriga e uma boa chacota. Crianças no sinal se alimenta no lixo, vive maltratada pelos outros feito um bicho. O menino munição não é o senhor das armas, Nicolas Cage não, não é o guarda da boca que proteja dos rivais, e sim o traficante de arma, mas sem efeitos especiais. Dinheiro que some e ninguém sabe de nada, desfavorece o pó favorecendo a burguesa do Don Juan romântico. De rosas e amores está se espetando no espinho de horrores. O sorriso morreu junto com a flor, o lombo retalhou no chicote do sistema que deixou as ruas do mundo em pânico. Pra tela esse mal soa que nem cântico. A realidade a mídia não mostra, distorce a verdade e a mentira eles abortam. A realidade a mídia não mostra, prefere uma intriga e uma boa chacota. A realidade a mídia não mostra, distorce a verdade e a mentira eles abortam. A realidade a mídia não mostra, prefere uma intriga e uma boa chacota. Gangster é a letra que define os fatos. Detalhe, tiro na testa do viciado nato. Escolas mais vazias do que nunca, botecos abertos na favela e várias viaturas. O desempregado foi atrás de um trampo, tem esperança na vida, ainda mesmo quando está tudo desabando. Terra mole, mas também tem rocha, fracos e forte, aí tela na mola. Tudo que acontece é uma profecia, tá todo mundo errado, entramos numa fria. Num barco furado, pista preste a naufragar. Brasil se inunda aos poucos, manda a tela avisar. A realidade a mídia não mostra, distorce a verdade e a mentira eles abortam. A realidade a mídia não mostra, prefere uma intriga e uma boa chacota. A realidade a mídia não mostra, distorce a verdade e a mentira eles abortam. A realidade a mídia não mostra, prefere uma intriga e uma boa chacota. A realidade a mídia não mostra, distorce a verdade e a mentira eles abortam. A realidade a mídia não mostra, prefere uma intriga e uma boa chacota. A realidade a mídia não mostra, distorce a verdade e a mentira eles abortam. A realidade a mídia não mostra, prefere uma intriga e uma boa chacota.